letra é simples pra entrar na consciência. Eu sei que o ego nos torna inconscientes. O erro ensina com marcas de consequências, bloqueando atitudes que o consciente mente. Nunca pensei em chegar até aqui com um sentimento que destrói um ser por dentro. Nunca pensei em viver até aqui por todo o mal que eu fiz com momentos a mais na terra. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Desculpe se eu sempre digo a todos que sou ateu. Não acredito quem escreve com mão branca pra escravizar nações, criar um Cristo europeu. No grande cálculo do universo, somos micróbios na poeira. Que se dane sua cor, sua grana, suas crenças. Cada um tem sua missão perante a mãe natureza. A vida é só um rótulo de pet na gaveta. Me desculpe se falei demais de novo. Eu não me importo, mas quem me julga e fecha as portas. Psicológico às vezes é abalado. Causa estrago que eu expresso com ira em cada letra. Pesado demais para o evento de hip hop, real demais para o rap. Ostentação é o que é, sou o que sou. Se não gostou, então não escuta. Cada um tem sua conduta, sua luta e superação. Capacidade essa daqui, ó. É que eu tenho a oferecer, ó. Eu não tô aqui por disputa. Não curte, não compartilha, mas eu sei que cês me escuta. A vida é feita de prioridades. Meu Deus, tira a maldade da cabeça do adolescente. Deus, se tu existe, me explica os teus planos. Eu não quero acreditar que a vida é só um enfeite. Voar não é marcar, às vezes é sabedoria. Queria só um momento no céu pra ter uma visita. Eu aprendi a viver a vida sem manual de instrução. Vai dar tua personalidade, seu herói ou vilão. Deus, não sei qual foi o livramento de hoje, mas peço muito obrigado por você cuidar de mim. Um dia um velho sabe me disse, leva a vida no sorriso e honra sua cicatriz. De pequeno uma vida difícil, e minha mãe sempre puxando meu pé. Era só eu e minha vida difícil, e mais um boot pra calçar no pé. Era pra focar no estudo, no início e no futuro, viver do que quiser. Por isso hoje são vários princípios, mas igual nós vive na ponta do pé. Disciplina, humildade, sagacidade, isso tudo nós temos de berço. Se tu não tivesse uma dessas três qualidades, tomava de soco no queixo. Por isso eu falo de vaidade, por isso eu falo de desespero. Na minha quebrada é sem massagem, é olho vivo e pé ligeiro. Por isso eu falo de vaidade, por isso eu falo de desespero. Na minha quebrada é sem massagem, é olho vivo e pé ligeiro.